Você vive pros teus sonhos, você vive pra você. E os teus sonhos te afastam de quem mais ama você. É preciso ter cuidado enquanto é tempo, porque o próprio tempo um dia mostrará. Sobretudo o coração, pra não se perder de vez de Deus, para não perder a unção. Hoje é tempo de reconstruir o altar de comunhão com Deus. Me.